Charlie. Oi, boa tarde, Azul 4463, pode esperar. 281 entrou. Mantenha a posição no ataque feio. Uf. E questiona se está ciente da restrição após a decolagem da PC-28, manter pro até 2.500 pés. Afirmo, senhor. Após o ingresso da coral com a esquerda. Ciente, 4463, mantenha o ponto esperado. Mantém. Voo 864, mantenha a posição, informa helicóptero cruzando o setor de decolagem. Mantenha a posição, aguarda instruções, voo 864. Mantém a posição, 864. Papai Romeu está iniciando o cruzamento, mais 10 segundos, livre ao eixo. Sente, Papai Romeu, até o meu Golf, reporte na final para Enrimar. Reporte na final, Enrimar, até o meu Golf. Papai Romeu, até o meu Golf. Vitor, to Sierra Papa India, Mike and estimate of estimate of what time? Acione identificação. Azul 4463, a Lima tem captura 28. Lima tem 28, 4463. Zero, mantém por pelas ruins para a chegada e pitch. Reporte de aviso. Tem alavanha para pitch, chama de captura 28. Controle, o Mike é com delta, ingressando a frente da terra, está mantendo 810. Gente, o Mike Eco Delta. Qual a localização desse navio de plataforma? Ele está na boca ali da Baía de Todos os Santos. 08-184. 10-510, parece que foi o acusamento. A pista de voo é 28. O Mike Eco Delta. Vai abandonar 800 para 500 para o cruzamento desse da pista, o mais rápido. 00, 16-00, é isso? 1864, mantendo o ponto a 2.510, contato radar na decolagem, Tubal 350, saída Aron. Gente, 350, mantendo o ponto a 2.500, peço, saída Aron, 864. Mike Eco Delta para essa informação, altímetro em Salvador, 10-17. 10-17, Mike Eco Delta. November. Tá, já está 3-8-0-4-3-7-4. Tá 3804, controle de Salvador, dessa via chegada CARI para o nível de voo 060. 060-3804. Tem mano, Papai Romeu, tem o Romeu Golf no solo da Enrimar? Gente, percorre o livro no corte, até a próxima. Considera os três ou não? And 17. The wind is 250 degrees 08 knots. November 100 Golf Vito to Sierra Papa India Mike Clear flight level 430 via Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike, then Upper Whiskey 10 until Charlie India Alpha, then Open Mike 668. After takeoff runway 28. Maintain heading until 2500 feet. And left turn, Alpha departure, Alpha 1 departure. Departure control 120.8, SCOG 5455, November 100 Golf Vita. Okay, November 100 Golf Vita, return to Sierra Papa India Mike, climb up level 430, upper Zulu 17, Fox 100, upper Whiskey 10, Charlie 800, upper Mike 616, runway 28 departure, maintain runway heading 2500, and then left turn for Utah 1 departure. Após 2500 coral, grato. Alpha 1, Echo Lima, Echo Fox Alpha 1, debate. Okay, Echo Lima, Echo Fox Alpha 1, debate. November 100 Golf Vito, change your departure to Arbor departure. After flight head, a left position. Arbor is Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Marie, clear startup. Just clear startup and to text call tower 109. That's now 95, November 100 Golf Vito. Semana tá autorizado por 623? 603 autorizado, puxa, mano, contato. Cavalo Romeo, Índia, Tango Charlie. Autorizado era Caju, 090, decola a pista, 17, curva esquerda, saída longe. Prossegue o FM77, controle 120, decimal 8, acionado 0263. Qual passo novamente? O passo que vocês abortam no Rio, ou já estão claros? Para 2000 pés, o ajuste no 097 autorizado, sinal LF Zulu, da pista 28, reporte autorizado. Autorizado, usando 2000, reportar autorizado, 2771. Controle azul 4463. Prossiga. Pequeno desvio à esquerda, senhorita, ele está formações. Azul 4463, sim, livre desvio, suba restrito até o nível de voo 100. Uma centena restrito? Afirmativo. Gente, 4463. Então, 3804, desce inicialmente para nível de voo 120. Já está voltando à direita do desvio, pode continuar subindo, azul 4463. Azul 4463, foi direto Coral, sube e mantém nível de voo 180. Coral 180. 1864, voe direto Maceió. Maceió 864. Azul 4463, vão direto Coral? Afirmativo. Como traça sua posição de 1 hora, 1.4 milhas, rumo Oeste, cruzando nível de voo 140 em descida, um Airbus 320. Gente, tem ele aqui no TQS no visual agora. Tá, 3144, desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. 3.000 no 017, 3144. Tá, 3804, desça para nível de voo 050. 2067, aeronave retaguarda no momento, mexendo o táxi, como ele virar retaguarda, autorizado, puxa por táxi. Faz aeronave autorizado, chama táxi, 2.095. 2.095, tá bom. O táxi 2.195. 5 a 5, boa tarde, 8 da tarde. Estabilizou 2771. Azul 2771, não complete final, chame a torre 118, decimal 95. 205, boa. Olha, são de velocidade em cara para o 3144. Confirme, então 3144. Pode liberar a restrição de velocidade em cara para o 3144. Então 3144, livre das restrições. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, autorizado a sinal LS Zulu, da pista 28, responsabilizado. 2.000 no 097, reporte estabilizado, 3144. Índia Tango Charlie, Índia Tango Charlie, mantém escuta. Oi Salvador, azul 2771, estabilizado, final da 28. Azul 2771, visual com ATR, autorizado pouso, pista 28, o vento 230 graus, 062 é nóis. Esse autorizado pousando 28, azul 2771. November 100 Golf Victor, clear to enter runway 17 and come back leaving at taxiway Lima. Paper. Papa Romeu, Índia, Tango, Charlie, Torre Salvador. Ok, acionado por parte da EBTA, parece ser o táxi. Gente, reporta no ponto de espera da taxiway Papá, Papá Romeu, Índia, Tango, Charlie. Charlie, reporta Papá. Santa 3204, pode voar o Zan para evitar formações à frente? Santa 3804, autorizado o Zan, porém reduza para 2009. O Zan reduzindo, Santa 3804. Que o Mike Delta da presente controle, 120.8. 130.8, você? É, tá próximo do pouso? Afirmativo, eu tô chegando aqui na Baía de Todos os Santos, e já em contato bilateral lá com o navio. Valeu. 2067, 3 ataques via Juliette, Alfa, ponte espera da Golf 2, 1895, que legal, 9017. 0097, Juliette, Alfa, ponte espera, ponte 2095, gol 2067. Fiquei muito agradecido, Papá, Papá, Mac, o Delta. Eu que agradeço, bom dia. Ponte espera da Papá, o Índia Tango, já. 7, mantém a posição. Aguardando. Azul 2771, no seu solo aos 41, mantém a posição antes da taxiway Alpha e chama o solo 12 no decimal 9. Mantenha a salva chamando 29, boa. Solo, solo, no momento. Solo Salvador, bom dia, 2771, depois aguardando a salva. 2771, no centro, devido após a aeronave da Bianca, autorizado táxi de Alfa, que é o táxi 3. Faz a cola aqui, por favor. Assente, táxi via direita, agora via pista, seguindo o Gulfstream. Reporte aliado na cabeceira 35, o Papão Romeu Índia, Tango Charlie. Charlie, tá gravando. Undergo, Victor, approaching Lima. Roger. Roger, maintain position at Detect 3 Lima and contact the ground 121.9, November 100, Golf Victor. Okay, maintain position at Lima and contact ground, Roger. Zulu, LS, Zulu 28, 3144. Tá, 3144, chame a torre, 118.95. Torre 1895, bom trabalho, 3144. Salvador, após contorno, 07 azul, 2 Sierra, Azul, 2 Sierra, 1 qualquer ideia? Autorizado, 2771, quilo 43, autorizado. Apoio 43, boa tarde. 2067, mantém posição antes da Delta 7, passagem ATR, que está ingressando na Alfa e após passagem do táxi, a ponte para dar 28. Passagem, passagem, após passagem 28, 2067. Tá, 3804, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, autorizado, sinal LS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado para atendimento 2.000 pés, reporte estabilizado, tá, 3804. Controle azul, 4463 do ajuste. Azul 4463, registro radar encerrado, 5.8 milhas para posição coral. Chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. 201, braço. Meia dúzia, nós. TAM 3144. Com 1017, livre pouso 28, 3144. Valeu, 9100, golfito. Adiós. Ali, mantém a posição. Temos dois tráfegos de aproximação para a pista 28. 98, aciona 0133. Oi, Boia, passagem 62 a 3.0, pronto, visual com colegação. Sente o Xenia 62 no 3, mantém o ponto de espera da Golf. Informe que é o número 2 para decolar de Salvador, temos um tráfego da pista auxiliar. Sente, mantém. O Torre está na escuta do Tango Charlie? Bom, meu índice é o Charlie, Torre na escuta. Pode decolar com controle após a decolagem uma curva à direita de imediato para evitar a formação? Coordenando com o mesmo agora. Obrigado. Torre, boa, formação de ângulo da volta no momento da táxi. Estabilizado, Sena 3204. 1867, cliente da informação TAN, autorização Brasília, nível 380, portão 7. 1867, Brasília, 360, autorizado, via Upper Zulu 17. Decola pista 28, mantém pro até 2500 pés após curva à esquerda, sair da porta. Elétrico. Controle 120.8, aciona 5464. Autorizado, aeroporto Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, decola pista 28, mantendo proa até 2500 pés. Após 2500, curva esquerda, segue no perfil da saída, arco, quadrante, elétrico. Controle 208 e o transponder 5464, gol 1867. Antes da Índia, tá 3144. Solo 1209, então 3144, mantendo posição antes da taxa Índia. Passa o ponto de espera, por gentileza. Tá 3144. Charlie, decolado de Salvador 247, controle 120.8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu e Tango Charlie. Papá Romeu e Tango Charlie, boa tarde, contato radar da decolagem. Suba inicialmente até 2.000 pés, na fila da Conde. 2.000 na Conde. Índia pro 3144? É, essa que se encontra já é Índia. 3144 à direita agora, portão 01. Obrigado. Tango Charlie, tem condições de voar na proa 040 e prosseguir na subida? Sim. Bem, sim, voe na proa 040. O seu limite será 20 milhas nesta proa. Suba para nível de voo 090. 090 agora nessa proa. Pode pausar a passaria do 2230? É 213, ali mantém, cabeceira 10. Pode girar, cabeceira 230 autorizado, voo direto usando, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, autorizado, afinal ele é voo da pista 28, reposta pisada. Usar 190, 197 autoestabilizado, 2230. Oxalé 6203, está ciente da inscrição da pausa de decolagem, mantém pro até 2.500 pés? Sim, ativo, mantém pro, pausa de decolagem, 2.500, oxa. Ciente, mantém a cabeceira 28, aguardando instruções. Tan 3804, seu solo 47, livrou na taxiway delta, mantém a posição antes da taxiway alfa e chama o solo, 219. Mantém a posição antes da alfa, chama o solo 219. É 6213 autorizada, decolagem pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Decolagem, tá 28, 6203. Quilo passe 3, portão 04, passe 1. E o... 78, confira, entendeu? Táxi em frente para o... Táxi a via passe 3 para o passe 1, portão 04, 3204. Afirmativo, via PAT 341, portão 04, 3804. Seguindo um pouco mais essa proa aqui, 30 e 40 para desviar da formação. Sim, você faz o desvio, vai com o Papá Romeu, Índia, Tango Charlie. A intenção é manter mais próximo da cabeceira, o que agiliza, o que iria agilizar sua decolagem. Então vai subir para o carro. Gente, ingresso via pista e reporte liberando na taxa Iosca para o Pátio 4, o Eco Delta Fox. Delta Fox, bota lá. Oxalé 6254 na escuta. 6254, prossiga. Pronto? Pronto, 6254. Ali mantém cabeceira 28. Ali mantém a 28, 6254. 01. Decolado de Salvador ao 50, controle 120, decimal 8. 308, bom trabalho. Não está pronto o copy ou vai reportar pronto? Reportar enquanto pronto, apenas DLA 1.60. DLA 1.00. Acabar o meu CRN já Alfa, confirma o passo que se encontra, deixa da cola. Decola da 1.7, da 3.5 no caso, né, e está no 4.4, assim, sem jogar da veia aqui, do lado. Tenei 6254, ciente, mantém a cabeceira 28, aguarde instruções. Guardando, 6254. Refrigeração? Tá, tô ciente, funcionamento, guardando o copo, ciente, já tem seu plano, sua coordenação. Ok, alto. Estabilizou, passaria do 2230. Passaria do 2230, complete final, chame a torre 118, decimal 95. 295, boa. Catango Romeu, até o Ian, confirma o tipo de equipamento? Papá 32, Romeu. Thank you. Tango Charlie está reaprovando o Cone. Thank you. 2230, boa tarde, altímetro 0017, conto na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardar o 2230. Índia Alfa Protocópio. Salvador, boa tarde, 3193, informação, Tango, posição 8. Vector 3193, e agora vamos esperar. Confirma por 3193. Vector 3193, é isso? 3193, afirmo. Qual horário de ah, desculpa, só 16h25, obrigado. É 6213, suba sem restrição para nível de voo 360. Sim, mais 360, Ocean. Gol 2067, mantendo ponto 0 pronto. Gente, Gol 2067, está ciente da restrição após a decolagem de 28, deverá manter para até 2500 pés? Afirmativo. Gente, mantém o ponto de espera, aguarda instruções, Gol 2067. Sim, 2067. Curso 2230. 2230, Passaredo, autorizado pouso, pista 28, o vento 180 graus, 05 nós. E pouso 2230. Ajuste em Salvador no 017. 017, obrigado. 32 no meio, centro da Tango, 350 para Fortaleza. Controle em Salvador, Oxaner 6254, bom dia. Oceaner 6254, contato radar decolagem, mantenha o eixo até 2500, após 2500 voe direto da EL, sube e mantenha nível de voo 360. Mantendo a proa até 2500, após 2500 direto da EL, sobe ao 3620, 6254. Cola visto 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita, saída Momo. Transição. Só um minuto agora, só 3 vezes a minha, só um minuto agora. Matheus, tá aguardando então. O CR de Alfa, não escuta só. Ah, escuta pra cópia, CR de Alfa. 190 CR November, meu uniforme, autorizado da Glock 35. Saída Aron até 20 milhas, Salvador. Após prossegue proa de Conde. São Conde, controle 20.8, acena 5430. 254, suba sem restrição para nível de voo 360. 360, obrigado. 2 proas de Conde, 5430, responde, controle. Ah, é. Confirmando, sai da Aron, até 20 milhas após, direto para a internet de escola, para a gente confirma, POB, autonomia. Ah, falta interferência aí, tá com 4 POB, autonomia, 8 a bordo. Subida Aron, confirma. Subida Aron, até 2.0 milhas de Salvador, após direto com hoje. CR de Alfa, acionamento cogido pro táxi, torre 1.8.95. 2.8.95 para o táxi CR de Alfa. Fala, bom dia, Azul 4.089, Vitória. Beto Charles do Lua, acionando o responder 0224. Confirma o tipo de equipamento? Alô, Salvador, passarinho do 2230, livrou? Passarinho do 2230, autorizado, táxi Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, remoto no 2, 2230. Xané 6213, chamo centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3395. Ah, 3395, qual que é a primária? 351. 351, obrigado, bom final de semana. Obrigado, vamos. Onde é localizado 2711? Azul 2711, Cop Tower, 118-9 a 5. 189, mais nada. Yang, rotatória, reporte visual com campo. Azul 2711, continue approach. Expect AC clearance, land clearance. Altimeter 01017. Isso, animai, 2711. Obrigado. No perfil da Momo Frutin 208 controle 5467. É o TAM 32 no meio. Correto, porta pronto, puxa 32 no meio. Guantana. O 2067 decolado de Salvador aos 58, controle em 1 20 8. Ok, Salvador 208, obrigado. Controle 20-8, aciona 5461, Azul 408. Autorizado 340 Vitória, Azul Zulu 44, Cosa 28, mantém a proxa 2500, aproveita esquerda, já é o 10, aciona 5461 e o controle 208. Correto, posso por 5409. Atacando Romeu até Yankee, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 18.95, muito obrigado. Tango Charlie, o perfil da Conde passou a 20ª milha, está cruzando o 70. Thank you. 8, mantém pro até 2.500 pés, abaixo curva à esquerda, saída da El, Leda, Irume. Controle 20.8, aciona 5503, 39. 360, tá na venda 257 até Moussou. Decola da 28, 200, curva esquerda da El Leda Irume. 1208 ao controle, 5503 aciona. 3193. A porta custa 3193. Vai rebotar. Prólogo 1867 no 7 para o pushback de acionamento. 1867 autorizado, puxa o controle. E vai chamar o ataque. 1867. 2067, suba sem restrição para nível de voo 360. Sem restrições, 360, 2067. Vai fazer um pequeno desvio aqui da proa, na 170 por 8 milhas. Gente, livre desvio. Azul 27, 2711, clear to land runway 28, windy 200 degrees, 04 knots. Vigilant, 2711. 251, alterne 133395. 5, Romeu, Hotel Yankee, atenção é pouso, pista no 7, após o pátio é o? Pista da Mata. Gente. Sente na frequência 1288, caso negativo 1260. 28260. Gente, Romeu, Hotel Yankee, confirme sua pouso agora, rotatória? Negativo. Gente. Curta aproximação, é ponto curto final, o meu Hotel Yankee. Afirmativa, é ponto curto final. Sim, Juliette Charles Zulu, descida para altitude de tráfego, se adequando aos corredores visuais, o ajuste em Salvador, 1097. 1097, separa o tráfego. 1011. Azul 2711, maintain position before taxi alpha. Viva. 51, autonomia. Alternado é Uberlândia e o PAB de 173. Isso, 143, autorizado táxi Alfa, Juliette Alfa, reporta está Delta, voo 186. Retificando aí, 73, a livre do táxi via Juliette Alfa e reporta antes da Delta, voo 1867. 279, quilo para 3, está tendo sinalização no baixo. Salvador Ground, Azul 37, 1-1, locating. 279, quilo para 3, está tendo sinalização. Kilo, apron 3, Azul 37, 1-1. Três ligas para embaixar travada, Romeu até Yankee. Gente, Romeu Hotel Yankee, autorizado pouso, pista 17, o vento 200 graus, 04 nós. Tá calmo hoje. Senhor, tá 32 também? 32 também. Confirma o nível autorizado, 370 ou 350? 370, autorizado, 370. Hoje, 370, obrigado. Zero group Victor maintain position, expect further structure. Avião structure ready. Just for your information, after your departure, we will be maintaining runway heading until 2,500 feet. Okay, runway heading to 2,500 feet for November Golf Victor. Affirm, maintain position. Maintain position. Number 100 Golf Victor, clear takeoff runway 28, wind 210 degrees, 04 knots. Number takeoff, Golf Victor. Papa Tango, Romeo, Hotel Yankee, seu solo ao 04, autorizado backtrack, reporte liberando para Bata. Bem, consegue agilizar o táxi, o Romeo Hotel Yankee? Negativo, agilizando, meu comando. Grato, reporte pistão 7 livre. Negativo, senhor. 73, grato. Na livre via Alfa, Golf no ponto de espera que completa com a 2-102-95, 1-8-67. Isso, frequência 1-2-5, decimal 1, caso negativo, 1-2-6, decimal 0, bom voo. 1-2-5-1, negativo 2-6-0, muito obrigado, bom dia. November 100 Golf Victor, airborne at 05, contact 120.8. Golf Victor, good day. 100 Golf Victor is out of 1600 for flight level 430. Roger, November 100 Golf Victor, squawk code 5455. 5455, and are we supposed to maintain 2500? Fly direct to Aleppo position. Okay, direct to Aleppo and we're climbing to flight level 430. Howdy, Chuck. Não compreendi. Caso autorize, agora dá uma 7-6. Não entendi, quem foi que modulou pra tu, hein? É o Serra Ideal. É o 100 Golf Victor, on the radar surface. Qual o Victor? Olha, o Charles Zulu tá passando agora na frente. Positivo, Charles Zulu prossegue agora na minha escuta dentro da CTR, mantém 1500 pés de condições visuais. ingressa Caixa Prego, Paripe, Paripe Interlagos, reporta na rotatória ou quando visual o campo. Beleza. Salvador, gol 1867, ponte espera da 190, da 28, está pronto. Gente, gol no 867, mantém o ponto espera do 28? Manterá o ponto espera 28, gol 1867. Você é a Índia Alfa, autorizado o táxi via pista 17, reposta para a cabeceira 35. Tango Eco Delta Fox, decolar de Salvador ao 08, controle 120.8. 1208, Delta Fox, grato. Controle Salvador, boa tarde, Eco Delta Fox, decolando o momento, 0133 acionado. Gente, Eco Delta Fox, subida a nível de voo 040 na saída Coral, se tiver visual no setor, está autorizado Coral direto. Delta Fox para o 040 na saída Coral. 166 a bordo. Estou em 1 no 8, 95, negar 0 no meio. Ok, autorizado Juliette Alfa, até a espera da 28, 1995, a torre, então 393732 no meio. Para o táxi azul 4089, POB 82, 3 horas e 40, primeiro galeão. Garoto 2, na borda, azul 4089, daí em Santo, táxi 62, Juliette Alfa, ponte espera da Golf, torre 1 no 8, 95, negar 0 no meio. Livre táxi via Juliette Alfa, controle da Golf 295, 1-0 no meio, no ajuste, azul 4089. Confirmando, azul 2788, tá pronto, cara? Azul que copiou foi o azul que chamou o COP, foi o azul 2788. 4089, o azul que chamou para o táxi, já tá, a gente tá, só beleza. Sete. Controle, o Eco Delta Fox está passando do 2700 no momento. Solicita modificar para seguir do 045 direto para lá. Siri. Gente, Eco Delta Fox, modificado 16110, prossegue 045 condições visuais quando possível seu estimado de pouso. 045, Eco Delta Fox, aguarde um minuto. Tá em cima do pouso aos 3-2, senhor. Copiado no 632. Delta Fox, tá sua escuta. Zero Golf Vito, call now receive center frequency 128.8, disponible 126.0, have a good flight. 288 or 126.0, thank you, have a good day. Controle, boa tarde, 1867 da Golden, falada 28, passa 1700 metros. 1867, contato radar, só mantém 360, após 2000, prossegue direto elefa. Seria um ativo 360, após 2000 elefa, 1867. Charles Zulu. Prossiga. Controle. Condições de manter mil pés, condições visuais na região. Temos uma decolagem agora da 35. Ok, liberando 1500 para mil pés. Salvador, boa tarde, TAN 32, 16, ponto de espera da 28, tá pronto? TAN 32, 16, mantenha o ponto de espera da 28. Mantém. Papão Romeu, Sierra, Índia, Alfa, decolado de Salvador, aos 12, controle no 0, 8. Charles Zulu. Charles Zulu, informa o tráfego agora que está na posição de 2 horas, 6 milhas, cruzando 1000 pés em subida, é um Bravo Eco 9. Enter. Salvador, Oceané 6141, sem informação de ângulo. 141, aciona a identificação, desce ao nível 050, chegada em pitch. 050 em pitch. Papá Romeu, Serra de Alfa. Serra de Alfa, tarde. Boa, sobe o nível de voo 190, está autorizado a curvar na proa de Conde e informa o tráfego está à sua esquerda, na posição de 9 horas, a 5 milhas, mantendo 1000 pés, é um Charlie 310. Firma de uso, centro do Bravo, TR de Alfa. Charlie Zulu está visual com o campo. É Charlie Zulu, consegue agora com a torre, tráfego informado já superado, 118, decimal 95, composto. 900, boa tarde. Papa Tango Juliette, Charlie Zulu. Papa Tango Juliette, Charlie Zulu. Cotão aproximação, reporte curta final, pista no 7, altímetro no 0 no 6. Botaremos curta final no 7, Charlie Zulu. TAN 312 no 6, informa que está aguardando no ponto de espera devido ao tráfego decolou à frente. Papa corrigindo, um Xingu, um King Air corrigindo. King Air decolou à frente, perfil conflitante com o seu. E temos uma aeronave agora na aproximação para pista auxiliar, o que conflita com a sua decolagem. Tá 3 vezes no meio, esse é o motivo do aguardo no ponto de espera. Afirmativo. Tem condições de olhar e manter? Ali mantém da presente, cabeceira 28, TAN 3 vezes no meio, e questiona se está ciente da restrição após a decolagem e manter pro até 2.500 pés. Afirmativo, se eu cotejo na autorização, manter a pro até 2.500 pés, tá no perfil da Momo, TAN 3 vezes no meio. Ciente, reporte coagindo. Ali mantém cabeceira 28, TAN 32 no meio. Ali mantém, 32 no meio. Salvador, boa tarde, 8272. Tem informação Tango, Paulo Afonso, nível 1 que tiver. Sinal de 3 milhas, 07, baixado e travado, Juliette Charles Zulu. Sapatango Juliette Charles Zulu, autorizado pouso, pista 07, o vento 190 graus, 04 nós. Zulu, ciência, autorizado pouso 07. Salvador, azul 2782. Confirmo. 78, protocolo. Para Salvador, azul 2782. Entra para Nova Ponte, se quiser. Falo Salvador, azul 2782. Voo 1 1867, chama o centro, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0, bom voo. 288-260-867, obrigado. Chulé 6141, descida para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 6, na proa de Uzan, para interceptar final do procedimento de ILS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado, descida para 2.016, Uzan na proa, Zulu autorizado, chamaria por estabilizando, 6141. 500 pés? Tá, sem decisão, Azul 409, pronto. Gente, ali mantém capteira 28, Azul 4089. Ali mantém 28, 4089. Salvador, ajuda aí 7-2, mas tudo. Salvador, ajuda aí 7-2. Ajuda aí 7-2, pronto, cobre. Afonso, 170, autorizado, decola pista 28, mantém por até 2.500 pés, após curva direita, sai da Momo, pós direto, controle em 20.8, aciona 5.4.700, 2.788. Autorizado, 170, Paulo Afonso, decola da 28, mantém por até 2.500, após curva direita da Momo, controle 5.4.700, volta puxa, 172. Confirma, aeronave, solicitando de dia direito? 3-2 no meia. Está livre, tem a 3-2 no meia. Obrigado. Se puder coordenar a proa de após o código ali, Froti, ajuda. Positivo. Tentaremos a coordenação, 3-2 no meia, aguarde autorização para voar Froti, inicialmente está autorizado o desvio. Oxe, obrigado. A 3-2 no meio, o centro solicitou a proa de Bangu. Bangu, ok, 3-2 no meio. 5 Guarulhos, autorizado 340. Yambes, no 0, Pai, Umbaja, pessoa 44, Bagob. Escola Pista 28, mantém proa até 2.500 pés após curva à esquerda, saída da L, transição módica. Controle em 20.8, aciona 5.5.1.7. Positivo, estou na escuta também, mais 7-1000 para a intenção do sobrevoo. Quando tiver já a resposta da emissora, contacta nós. Reportará o mais 7-1000, está sobre a BR-324. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 340, via saída da EL. via saída da El, restrito ainda a 2.500 com curva esquerda, azul 4.089. Estando agora 2.000, está livre, inicia a curva. Livre, curva esquerda, perfil da El, 4.089, 3.401. Possibilidade de voar da El da presente, o azul 4.089 com referência? Sabe. Autorizado, 4.089. Pushback, acionamento 3193 noite. 393 é confirmando, tá pronto, push. Tempo. Adressar, push, cartão, pressão. Zero. Salve, Salvador, azul 2732, 43, pronto para pushback, acionamento. 2732, autorizado, push, quanto pro teste? Autorizado, cortarei 2732. Tem Juliette no meu? Controle Salvador, azul 4089. Eu 4089. Possibilidade de coordenação com o setor adjacente para voarmos na proa de Pies, devido ao nosso atraso? A gente aguarda a coordenação. Aguardando, obrigado. Confirme. Prossiga, Juliette, é Tango, estou em Salvador. Negativo. De acordo com a informação, Tango é 121.9. Positivo, no 633, grato. Channel 6141, está no localizador, mas... É 141, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, uma torre, obrigado, boa tarde. Azul 4089, Ibidev da presente. Ibidev da presente, 4089, graças. Guarda a neutralização de pouso, informo Patrus. Durante... Corrigindo, no lado esquerdo da pista 28. Quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso, o altímetro no 0, no 6.61.41 da Oceané. Aguardando o livre pouso, está interceptando o Black Slope e sim, passando na lateral esquerda da pista, 6.61.41. Estou sendo acompanhado para 3.2 da manhã. E autonomia, Juliette Santana. Para o 4 é boa autonomia, confirmo. Parte 62 é boa. Estacionamento parte 2, 895, Juliette Santana. Parte 3, 193.